tudo puta, tudo puta, tudo puta, tudo puta, tudo puta, tudo puta. É puta, puta, puta, puta, puta, puta, putaria. Puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta. Olha como ela vem, olha como ela vem, olha como ela vem, olha como ela vem. É puta, puta, puta, puta, puta, puta, putaria. Puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta. Olha como ela vem, olha como ela vem, olha como ela vem.